coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Son Goku! Papá! Aguenta, Son Goku! Eu acho que ele está morto! Ah. Ah. Papá! A morte de Son Goku! A missão de assassinato que vai mesmo acontecer! Não o consigo sentir. Não consigo sentir a energia dele. Não. Ele está a tentar disfarçar a sua energia. Kika, estão três baratas atrás do frigorífico. E isso são coisas que se digam quando estamos à mesa. Hã? Tu andas muito estranho ultimamente. Andas a comer muito devagar e estiveste o dia todo com a tua roupa de treino. Sim, há uma explicação lógica para isso tudo que tu dizes. Hã? Desculpe lá. Eu sou correio. Hã? O que se passa, papá? Hey, Wiz. Olá, muito bom dia, Bills. Bom dia também para ti. Tu sabes se o Son Goku está mais forte? Não sei. Ele não tem vindo aos treinos ultimamente. O que é que ele anda a fazer? Não sei! Não me venhas dizer que não sabes! O Zen Ho pode querer começar o torneio de artes marciais de um momento para o outro! E o Son Goku é o lutador principal do Universo 7! Aquele cachalote é o lutador principal? O mais provável é que ele esteja ocupado a treinar na Terra! Como é que tu podes estar tão descansado? Se a técnica de luta dele não corresponder às expectativas do Zenro e ele se aborrecer, o que é que tu achas que nos pode acontecer? Whis, tu és o responsável, por isso vai treinar o Son Goku. Como queiras. Ele sabe mais do que está a dizer. Então, Vegeta, vamos continuar com o nosso treininho? Tu sabes o que aquele cachalote anda a fazer, não sabes? Hã? Eu não sei de nada. Então muito bem. Já percebi. Eu vou continuar a treinar arduamente para conseguir superar o nível do cachalote. Acho muito bem, porque não vai ser nada fácil. Ouve lá, meu. Então é verdade que ele está a fazer um torneio especial. Não gostes comigo, hã? Eu quero fazer o mesmo treino. Mas nós ainda nem vamos a meio das 100 sessões de treino. Vou acabar com as sessões o mais depressa possível! Será que eu tenho tudo o que a Kika me pediu para levar? Que estranho. O pai ainda não abriu os olhos desde que saímos. Já não é novidade ver o pai a agir de forma estranha. Deve ser alguma forma nova de treino, digo eu. Vamos atrás dele. Son Goten, espera. O que é que foi? Assim vestidos, ele vai perceber logo quem somos. Temos de nos disfarçar. Tcharam! Toma, veste isto. Isso é bué piroso, só quero os óculos. Mas tu achavas esta roupa tão fixe, tão na moda? Os meus instintos dizem-me que é por aqui. Tenho de confiar nos meus sentidos. É esta a direção. Assim não dá. Será por aqui? Eu estou a sentir alguma coisa. Olha só! Mas que taradão! Então, papá? Mas o que é que ele está a fazer? Raios! Não aguento mais isto! Eu vou abrir os olhos! Mas o que é que se está a passar comigo? Desculpem. Nós vamos passar. Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Parece-me que ele anda à procura de alguém. Onde é que tu estás? Estás aí em cima? Bulma? Son Goku, como é que tu ficas parado no meio da estrada? Ouve lá, mas para que é que foi isso? Desculpa, Bulma. Estranho, ele nunca consegue escapar do punho da Bulma. Sim, tens razão. Vamos ter de o convidar para jantar e tentar perceber o que é que se passa. Mas que delícia! O atum está ótimo! Satã, despacha-te lá com isso e vem provar esta delícia. Tem calma que eu ainda não terminei. Se não vieres depressa, vou comer isto tudo. Ah, que maravilha! Que maravilha, maravilha! Ah, eu espero que a próxima dose venha depressa. Pai! Hã? Podemos falar? Ouçam lá, vocês andaram a seguir-me pela cidade, não andaram? Então tu percebeste? É claro que percebi. Diz-nos lá, de quem é que tu andas à procura? Nós queremos saber, papá. Então prometam-me que não contam à vossa mãe aquilo que eu vos vou dizer. Nós prometemos. Tu podes confiar em nós. Eu também prometo. Ora, muito bem. Anda alguém atrás de mim para me tentar matar. Notícia de última hora. O criminoso Frost continua a monte. De acordo com o testemunho do Cava. Mas que cidade maravilhosa! Então? Mal? O que se passa? Havia alguma visita marcada para esta hora? Que eu saiba, não. Não está ninguém aqui! Procurem bem! Ele não pode ter desaparecido! Eu estou aqui para te matar. E diz-me, quem és tu? Pois eu chamo-me It. Tu és o It? O assassino lendário? De que é que estou à espera? Matem-no! Vocês não me estão a ouvir? É escusado. Eu fiz com que ficassem parados no tempo. Bolas! Não vale a pena resistires. Eu posso pagar-te. Eu posso pagar-te. Quanto é que tu queres? Eu posso oferecer-te tudo o que quiseres. Eu não quero. Chefe! O chefe está ferido! Chefe, por favor, aguenta! Chefe! Raios! O que é que aconteceu? O que é que estás a fazer aí parado? Vá, chame uma ambulância! Sim! Thank you. O meu próximo alvo é... Ah, eu acho que eu comi demasiado. Não é o apetite normal de quem tem a vida em perigo. Mas pronto, o meu pai é mesmo assim. O que é que se passa, Songua? Hã? Estás a agir de uma forma muito estranha. É a impressão tua, Satã. Por que é que estás preocupado com o teu pai? Songua, sabes que podes confiar em mim. Está bem. O que é que se passa? Eu vou-te contar. Finalmente ele vem atrás de mim. Não quer que ninguém se meta no meio desta luta. Vem atrás de mim. Anda alguém a ameaçar a vida do Son Goku? Sim, isso mesmo. Mas não há muita gente com poder suficiente para lhe tirar a vida. Quem anda atrás dele? Quem anda é o Hit. O quê? Tu disseste Hit? Sim. Onde é que ele se meteu? Pai, onde estás? Pai! Pronto, quantas sessões faltam? Em que sessão é que nós íamos? Eu pensava que tu estavas a contar o número de sessões de treino, Vegeta. Por acaso estava a contá-las. Faltam 3 sessões. Não sejas batuteira! Ainda faltam 13 sessões. Mas... afinal, estavas a contar. Vá, mostra a cara, Hit. Atrás daquela rocha. É muito fraca, mas eu sinto a energia do Hit. Vamos? Eu deixei de sentir a energia do Son Goku de repente. Ele transformou-se num super guerreiro azul. Eu senti a energia do pai. Deve estar a preparar-se para lutar. Satã, temos de ir ver o que é que se passa. O Son Goku até pode ficar chateado, mas nós temos de ir. Tenho um mau pressentimento. Son Goten, tu ficas aqui. Para de me tratar como uma criança. Eu também vou. Son Goten. Muito bem, vocês os dois venham comigo. Sim. Eu fui contratado para te matar, Son Goku. Nunca pensei que me quisesses matar tão depressa, depois de eu ter treinado tanto este ano. Mas pronto, eu não me deveria surpreender. Eu posso dizer que te matei se tu desapareceres de uma vez. O que achas da minha ideia? É uma boa proposta. Eu acho que deves aceitar. Agradeço imenso, mas eu não sou de fugir. Já esperava que fosses dizer isso. Então está na hora de resolver este assunto. Olha para mim. Tu não matas um homem pelas costas? As pessoas preparam-se mais depressa para a morte se eu aparecer de repente nas suas costas. Por isso é que eu faço. Mas eu ataco sempre com um único golpe de frente. É a minha regra. Um único golpe? Mas há quanto tempo, Hit? Podes despedir-te. Temos pena, mas o teu ataque já não resulta comigo. Tu achas que eu seria ingênuo para voltar a usar o salto no tempo contra ti? Sim, estou a ver. Já estou a perceber tudo. Então é melhor eu mudar a minha estratégia, não é verdade? Não vai ser preciso. Um golpe será mais que suficiente. Nem penses que te vou facilitar a vida. Yeah! Ah, eu não o atingi? É uma técnica diferente do salto no tempo. Se não consigo atingi-lo, vou tentar isto. Não, ele não me atacou ainda. Ele não vai conseguir atingir-me a esta distância. Eu vou voltar, Son Goku. Irei visitar a tua sepultura. Son Goku! Papá! Aguenta, Son Goku. Eu acho que ele está morto. Ah! Ai, ai. Olá, sou eu, o Son Gohan. Eu não acredito que mataram o meu pai. Não é a primeira vez, mas é sempre um choque. Papá! Papá! Tu morreste mesmo! Não sei como é que ele teve coragem de matar o meu pai. Como é que ele conseguiu? No próximo episódio de Dragon Ball Super, será a hora do contra-ataque? A arte de matar invisível. Não percam o próximo episódio, porque nós também não!